esta canção que eu mesmo fiz pensando em ti. É uma veneração, Nancy. Somente poderia a musa traduzir teu nome, que é poesia, Nancy. É a mais linda história de amor que eu conheci, quando o teu nome assim eu repeti, Nancy. Esta canção que eu mesmo fiz pensando em ti é uma veneração, Nancy. Pensando em ti é um...